começou! E aí, estamos começando mais um Super Controle, uma nova edição aqui. Eu sou o Fuca e tenho uma coisa a dizer. Bomba! Yes, yes, yes! Gol! Aqui é o Six e juiz é tudo pau no cu. A prova disso é que eles eravam cachorros nos jogos de futebol. Aqui é o Julie e o meu jogador mais foda do mundo é o Alejo. Aqui é o Lanzoni e futebol nos games fede a limo. Caraca, meu. Aqui é o Frajola e esse negócio de futebol com as mãos é coisa de voyola. Voyola. Tem que ter, né? Futebol se joga com os pés, não é com as mãos. Sai daí. Tem que jogar com o Iba Lança. Aí vai ser futebol de macho. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Então, esse cast, como vocês já se tocaram e viram pelo título, né? Futebol nos games. Um assunto muito odiado ou não. E-mails. E é isso aí. Depois a gente volta. Dança dos e-mails. Muito bem, vamos para mais uma leitura de e-mails, recados. E então, alguns recados para dar. Votem na enquete, né? Final Fantasy 18 está ganhando pelo delírio de Rodrigo e Frajola. Que bom, que bom. Mas o quê? Outra. Comente aí embaixo, né? Estivemos estreia de duas novas colunas. E aí, eu quero saber, vocês gostaram? Aprovaram? Reclamem, elogiem ou ponham dinheiro na nossa conta. Ah, eu gostei. Certo. Então vamos ao primeiro e-mail. Olá, sou o Alexandre, Mauá SP, 28 anos. Ó, começaram a pôr o nome, cidade e idade. Veja, parabéns. Parabéns, revolução, ó. Hein? Obrigado. Parabéns pelo cast e pela iniciativa do site, que a cada dia aparece renovado. Olha aí, ó. Fiquei surpresa ao ver reviews de jogos novos como Bayonetta. Terão mais desses? É claro, jovem. Dê seu feedback ali e faremos mais. Vai ser uma coluna semanal? Não. Vai ser cada 15 dias, jovem. Como estava escrito na própria coluna. Leia, por favor, né? Por favor, leia. Vamos repetir o esquema? Sim. Vai ser assim, ó. O cast... Aí vai ter a coluna do Rodrigo. Aí vai ter um cast. Aí vai ter o Playview. E vai ter o Frajola on Fire. E vai ter o cast de novo. O caso é o seguinte: visitem. Quando tiver, vai estar lá. Ninguém entendeu nada, mas visitem que. Visitem, pô. Mais uma coisa, então, falando em coluna, a gente tá. O Júlio vai colocar uma atualização no site. Se alguém, por exemplo, de nós aqui colocar, fizer um review no Playfire, vai estar ali os links, sabe? Isso. Vai ser review rápido, sabe? Não vai ser tão bonitinho como o do Fábio. Continuando. Tá, gostaria de dar um combo breaker no Lanzoni. De novo? Só apanho nesses e-mails, o quê? Pois ele disse que na abertura do Sonic 3, o Death Egg do Robotnik aparece caindo na ilha de Angel Island. E não é verdade. O Death Egg só aparece em Sonic Knuckles, no fundo da abertura. Isso é verdade? Espera aí. Deixa eu fazer minha réplica. Sonic 3 é Knuckles. Eu me baseei na junção dos dois jogos. Então tá, ele manda um abraço, valeu, chat. É isso aí, obrigado, Alexandre Mauá SP. E agora o próximo e-mail é do Luiz, cidade de São Paulo. Só Luiz. Cara, que afuzel esse podcast, seus malucos. Afuzel a fuder, mano. Esse podcast é perigosíssimo. Opa! Porque vocês criaram um alucinógeno sonoro. Porque ouvindo as músicas de fundo e todo o comentário me fez viajar no tempo, cara. Fica a dica aí, edição do Six, né? Enfim, muito legal e excelente matéria. E fala o quê? Eu fui mais para o lado do Super NES e Mario World do que do Mega com o Sonic. Não, para. Mas enfim, mas a história do Sonic e essa transformação bombástica e triste da morte do Alex Kidd e do nascimento do Sonic é muito mais interessante do que o Mario desde a época que chamava-se Jumperman. Pontos para consertar. Aqui tem um monte de pontos, eu vou ter que resumir, cara. Vou falar os principais. Foi falado, não sei qual Sonic 1 ou 2, que parece que perdia uma moeda por causa do fraco processamento. Resposta. Isto procede mais somente no Sonic 1. Sonic 2 e Master System voam várias moedas do corpo de Sonic e voam muito mesmo. É, Master System provando que é foda quando bem trabalhar. Outro que ele cita é Esmeralda de Caos. Fato que em Sonic 1 do Master era muito foda pegar as esmeraldas, porque estavam estavam escondidas, onde você menos esperava, até atrás de paredes falsas. Mas no Sonic 2 também do Master, todas estavam sempre no Act 2. Enfim, cara, você citou um monte de fatos aqui que eu concordo, vou dar uma análise, fica a dica, é muita coisa, tá dado o recado aqui. Tem várias correções e nota-se que você é um bom ouvinte que repara bem nos jogos. Fica aí o um abraço de todo mundo pro Luiz. Agora pra Jogo on Fire nos e-mails. Luciene, Pernambuco. Adorei o pod do Sonic, ele fez a minha infância. Eu não falei mal dos amigos do Sonic, nem todos são ruins. Eu gosto de N, do Tails, do Knuckles. Da M! É tudo errado esses Sonics aí. Não cheguei a jogar, fica de... Agora eu me lembro dos amigos de Mario. Hã? Só achei legal a princesa, todo o Wario e muitos outros. Aqui, é que ela tá criticando pra Jogo aqui. Não pode. Acho que era pra Jogo que tava falando mal do Sonic. Que isso? Como assim falando mal do Ouriço? Não gostei. Morra de inveja. Só porque o Mario pode mudar de roupa e ganhar poderes, já o Sonic tem esmeraldas do caos e vira o Super Sonic. E o Mario não pode fazer isso. Quá, quá, quá. Não, mas eu não defendi Mario, pô. Sonic 2 tem dois finais, que legal. Eu não lembro de Mario ter dois finais. Mario tem dois finais, sim. Uh-huh. Um quando tu morre, outro quando tu... Aqui, com certeza o Tails tem mais carisma e presença que o apagado do Luigi. Ele não é apagado, ele é verde. Tá chutando o Mario, cara, não é? Um abraço! O Mario não tinha modo multiplayer. No máximo que eu vi é mais de um personagem pra escolher. E o Mario não sai da tela, já que Sonic saía e era o máximo. E os especiais stage não existiam em Mario. E aí volta no Sonic. Já o Sonic eram incríveis pra pegar as esmeraldas. O problema do Sonic é a SEGA não continuou a história dele. Só pra continuar agora, fizeram um monte de jogos spin-off. Calma, abraço, abraço, gostei tudo, assina embaixo. Acabou. Falei, ó, deu esse meio aí pra dar uns dedos, né? Pois é, meu. Me enfiou a faca no peito. Não, nenhum Mario entrou na minha história. Chega, chega. Futebol, acabou, futebol. Acabou. Acabou? Era isso aí. Abaiu. A gente pode começar falando um pouco como começou o futebol nos games. Quais foram os primeiros whatever games? Porque a gente sabe, né? Os mais famosos são o quê? Pro Evolution. Alguém falou FIFA aí? International e FIFA. FIFA. Ah, FIFA, né? FIFA. É, né? Mas é isso aí. FIFA e Mario Strikers, né? É isso. O quê? Bombate! Vamos então abrir um tópico, assunto futebol. Porque alguns odeiam Lanzoni. E porque outros gostam mais ou menos. Porque outros amam Fuca. Eu amo futebol de verdade, não. De futebol, videogame vai também. Daí eu amo. Os gremistas aqui amam futebol, né? Com certeza a gente não vai falar de todos os futebols existentes nos videogames, né? Porque é impossível. É, não vem querer falar. Como é que vocês não falaram do FIFA World Tour? Ah, aquele jogo é muito bom, saiu para o Mega Drive, o PlayStation 1 e Saturno e continha um personagem especial verde. Não vamos falar. Se acalmem, rapazes. Vamos falar dos menos piores. Né? Todos são piores. O então, já tá de pé, né? Cara, muito preconceito com jogos de futebol. Aqui, acho que todo mundo joga, o Julie não joga e o Lanzoni não joga, não acha? Eu jogava. Eu gostava, né? Mas eu tive uma temporada ali de janeiro e fevereiro que eu passei no Rio de Janeiro e eu jogava todos os dias com meu primo. Ele dizia que não sabia jogar. Eu tentava jogar, ganhar dele, não tinha Cristo. Da favela. No Brasil, o pessoal adora futebol. Eu curto e gostam de games de futebol. É cultura, cultura brasileira, fala. E tem tantos mil patches, cara, de Winning Eleven e Pro Evolution. Michael Jackson Pro Evolution Soccer 2008. Não, só um exemplo, fui no Camelô esses tempos, não sei qual lá, ver uns negócios, não lembro o que era, acho que era algum presente, e tinha um gurizinho chegou assim, tio, tu tem novo jogo de futebol aí, o Pro Evolution 10? E o cara, ele botou uns 15 jogos do Pro Evolution 10, e era Campeonato Brasileiro, é Série C, versão Série HD, versão não sei o que, cara. Pet, Campeonato Paulista. Michael Jackson. Ah, sem contar as versões que é dublado pelo... Galvão Bueno. Silvio Luiz. Esse aí é o melhor vídeo. Olho no lance. Mais um golaço brasileiro. Tem outro também, aquele gaúcho lá, como é que é o... Paulo Brito. Como é que ele fala? Feito. E também tem no Pro Evolution Patch. É. Sério? Sim. Só que no Brasil a gente não gosta de games de outros esportes. Tem que ver isso. É. Alguém que joga NBA? NHL. NHL, NFL, Eu jogo tênis. Deixa eu só falar uma coisa. Madden. Acabou, né? Deixa eu só citar, nossos chapas e mentores e gênios do Screw Attack odeiam futebol e odeiam jogo de futebol. Eles têm obrigado. Um especial, o link está no post, Super Soccer, um futebol muito podre de Super NES, e o cara diz, não existe coisa mais chata que futebol. Pera aí, existe... Jogos de futebol. Obrigado, né, cara? Tem muita gente que odeia, mas tem muita gente que ama. E tem um exemplo vivo disso, um amigo do Julie, não sei se vou citar o nome, que comprou um PSP pra jogar um jogo de futebol. Cito aqui a história. Velho, eu comprei um PSP. Eu, bah, que a fuder! Tu que tu tá jogando? Que tu comprou o que junto? Comprei só pra jogar o Winning Eleven. Porra! Não, vai muito longe, que tem o André 3000, que também comprou o PC, o jogo que ele mais joga é Pro Evolution, e né? E o Play 3 com também. Certeza. É, mas o André ainda que joga outros jogos. Claro. Tu não compra um videogame hoje em dia pra jogar só God of War 3, tu joga vários jogos. Ah, isso é. Com certeza. Né? Algum exemplo aí. Não, ah, é verdade. Ah, comprei o Metal Gear Solid 4 Play 3 só pra isso. Não, tu vai ter outros jogos, vai não jogar. Eu cheguei a jogar. É, tu vai comprar só pra jogar um RPG, tu vai comprar pra jogar vários, né? E futebol existe, vou comprar só pra jogar futebol. É, não, vai depender do bolso também, né? Mas na época do Super NES, na época do International, o pessoal comprava. Comprei aquele videogame que tem aquele futebol. Não, mas acho que não. Cara, olha hoje, né, o Play 3, olha o Play 12 que fez no Brasil. A maioria das locadoras que tu vai ver é só futebol. Vocês sabiam que os últimos jogos, o Play 1, um deles, até vou citar rapidinho, FIFA 2003 saiu pra Play 1. Era esses jogos que mantinham vivos os consoles antigos? Ah, não sabia. Aquele Winning Eleven 6 também, né? Que já tava no Play 2, já saiu pra Play 1. Saía pra Play 1 ainda. Assim como o Winning Eleven 10 sai pra Play 2, que tá no Play 3. Play 2. É, não é Pro Evolution agora, não mudou o nome, né? Enfim, é a mesma coisa. Então vamos começar falando do início. A pergunta que eu não quero calar é, Frajola, seu videogame de madeira tinha futebol? Tinha. Mentira que não tinha, cara. Não, era aquilo lá que... Que eram as bolinhas que tu mexia todas juntas com o controle? Isso. Que era tipo o pebolinho? Deixa eu lembrar. Não, isso tinha, não é futebol, tinha tipo um gol em cada lado, aí tu controlava um bagulhinho no meio, que a bolinha batia e ele batia. Esse é Pong, cara, que futebol, cara. Ah, eu juro que eu pensei que era futebol. Mas eu lembro de um jogo que me comentaram de Atari, que era muito impossível fazer gol, só na diagonal perfeito, porque era muito, muito difícil. Era aquele lá que eu jogava, era umas bolinhas que tu mexia todo o jogador junto de uma vez. Isso. Tinha um jogo do Pelé pra Atari. É verdade, Pelé Soccer, 1 e 2. Puta merda. Quem viu o Pelé é o Frajola ali pra nos falar, né, que viu o Pelé jogando aí. Tu viu o Pelé pessoalmente, né, Frajola? Realmente. Frajola não só viu o Pelé, ele sentiu. Oh, que é isso? Não me comprometa. Já sentido por Xuxa, agora Frajola. O Pelé foi o primeiro game de futebol para Atari, o segundo foi gol do NES. É nome de futebol. Da Jaleco. Só, Jaleco, amo. Em 87. Só pra citar mesmo, eu joguei o game. Bom, é bom. É toscão, mas é bom, né? É bom. Mas o primeiro, assim, um que eu jogava foda no Master, só pra lembrar, o nome do jogo é World Soccer. Isso, porque tinha na locadora. Tinha locadora. Na locadora. Caralho, quando jogava esse jogo. É verdade. E tinha aí no cara. O jogo tinha 6 times. Meu Deus, quanto time! E os times tinham hino, cara. Eu ganhei esse jogo da minha avó. É. Sim, minha avó me deu este game. Que bonito. É verdade. E depois, né, o jogo que começou a onda de futebol, veja só, Konami já abrindo espaço, Konami Hyper Soccer para o NES também. Putz! Esse jogo, o link aí tá no post, né? É o Internet Superstar Soccer NES, no NES, saca? Uhum. Os sprites eram grandes, tinha mais times. Foi o primeiro jogo a ter aqueles lances de... Que o Internet não tem, saca? Como é que é, Frajola? Aqueles atributos que chamam. Ah, característica do jogador. Isso, daí tu tinha bônus, daí tu colocava pontos no ataque, pontos já na defesa. Já tinha isso aí, muita fuder. NES, velho. Muita a Konami que começou isso aí. Konami foda. Grande merda. Não, mas foi o que começou, sabe? Ah, não, eu não entendi, eu nunca joguei futebol. Bom, eu comecei a jogar no Super Nintendo. Joguei. Foi o primeiro jogo que as revistas deram valor, sabe? Ó, um jogo de futebol bom, toma aí, né? Primeiro jogo que as revistas puxaram o saco foi o jogo da Konami. Konami Hyper Soccer. Também. Bom saber, né, cara? Então, chega de historinha. Vamos começar a falar os jogos famosos de futebol. Não, series. Assim, ó. O primeiro jogo de futebol que eu ganhei do meu pai foi o jogo World Cup 94. Que era um jogo que não era, tipo, essa visão do International, assim, de lado. Era de cima? Era de cima, saca? Ah. E era muito podre. Eu, na época, já achei podre, saca? Mini Fuca. Já achei ruim. Uma flaminha. É podre. Imagina, não, mas então. Eu joguei um monte aquele jogo, mas eu achava podre, saca? Até o dia que eu fui na casa de Leonardo Zanuso, o Dr. Zanuso, e ele recém tinha trazido do Paraguai FIFA Soccer para a Super NES. FIFA Soccer, não tinha nada de data. FIFA International Soccer. Começou ali, né? Futebol, depois isso aí. Eu acho que eu posso puxar a série FIFA a partir daí, depois? Por favor, então, continue. Comece com essa, a série mais gostosa FIFA. Dos jogos, FIFA. Vai. FIFA começou no dia 15 de julho de 93, assim chamado FIFA International Soccer. Foi lançado para... Toma essa, SEGA, que chutou Electronic Arts, começou no Mega Drive. Sim, eu joguei no Mega Drive. Mega Drive, Master System, Super NES, DOS, Game Boy e afins, e afins, e afins. Jogo bem simples. Eu não cheguei a jogar no Mega Drive, joguei no DOS. Coisa mais bizarra do mundo. FIFA foi a única coisa que os caras tinham na cabeça, né, pra jogar, né? E graças ao FIFA, vocês sabiam que a EA começou a ganhar mais grana e começou a fazer... NBA, NHL, Madden, blá blá blá. Vale mal Screw Attack, pau no cu. Tomem no cu agora. Madden vai dominar o mundo, Screw Attack. É que FIFA era tudo licenciado, né? Então acho que por isso que. Sim, é tudo teve real. Poucos jogos licenciados antes, assim, mas eram mal e mal licenciados. Eram alguns jogadores só. Mas continue falando do FIFA aí, vamos depois pôr as pérolas do FIFA. Enfim, o que Electronic Arts, a EA Sports, to the game. Sports in the game. Que Electronic Arts não sabia que já tinha uma máquina de ganhar dinheiro e suas 31 versões que saíram ao longo do tempo. Até hoje, teve uma época que era meio que imbatível. Então eu vou citar as principais. Não, mas só pra... saía todos os anos um, né? Todos os anos. Começou com o FIFA International Soccer, depois 95, 96, 97, daí começou o World Cup 98. Não, é assim, tem as versões de todo ano e, quando tem a Copa do Mundo, tem a versão da Copa do Mundo. Tinha versões. É bem simples. Sim, eu só vou citar em particular um que eu joguei, que eu gostava, eu era muito viciado. FIFA Road to World Cup 98. Song 2 Blur. Joguei muito no Play, meu Play recém ganho. Tinha um amigo meu, o Guto de Garibaldi, um abraço. Foi pros Estados Unidos, comprou um Play 1 e trouxe esse jogo original. Bah. Só que a Anta, o que, que ele fez? Ele se esqueceu da voltagem, ligou na tomada e queimou o Play 1. O que, que ele fez? Me emprestou o jogo. Joguei por 6 meses o bendito do jogo. Nós fazia até aqueles lances de placar no quadro negro, fazia as chaves dos times, as eliminatórias, aí mais 5 amigos. E por incrível que pareça, eu ganhava, cara. Eu jogava bem futebol naquela época. Cabeçada! Foi 98, começou com essas musiquinhas pop. Foi, né? Era muito bom. Song 2, Blur. Não, mas tinha outra frajola, né? Uma música boa também. É Junkie XL, o nome da música eu não lembro. Se que era esse DJ que fez uma música. Ah, tinha várias. E eu até adorava, antes não tinha isso. E eu adorava jogar com o time da Espanha. Raul Morientes. Só pra estar antes de começar a falar em jogabilidade e gráfico e tal, nós estávamos falando do FIFA, né? Tem várias séries e hoje em dia tem FIFA Street, né? Que é aquele, aquela galhofa quadra, de... Quadra, isso. Ah, que troço nojento. Nunca joguei. Troço... Eu vi pra Play 2, é uma merda. Então, FIFA Everton, Online, você... né, cara? FIFA isso. Online. Aí que eu ia falar, o FIFA Online tem o FIFA Online 2. Tem duas isso versões. Mesmo. E o exclusivo FIFA Nintendo 64 também. FIFA Soccer 64. Muito ruim, velho. Que era o 98, 99, era isso. Igual do 99. Muito ruim. Agora, muito esta ruim. É para meus amigos entendistas. Júlio, tem uma versão secreta muito rara de FIFA 2000. Só tinha saído para Windows, Play 1 e Game Boy Color. Porém, tem a versão beta pra 64. Se vocês acharem ou já jogarem algum emulador ou puta que pariu, por favor, mandem e-mails, que é muito raro. Tá entre os 15 jogos mais raros que existem. Opa, vamos achar aí, vamos garimpar na internet. Mas FIFA é famoso no mundo inteiro também, porque até hoje, né? Isso. Tem campeonato de FIFA rolando, né, cara? Campeonatos de FIFA. Teve aquele brasileiro, acho que foi em 2007, se não me engano, me corrijam, ouvintes ou não, que ganhou 15 mil dólares jogando FIFA. Isso porra, mesmo. 15 mil dólares. FIFA. Isso mesmo. Jogando FIFA, frajola, FIFA. Fajola, gasta o tempo cagando, eu FIFA, eu porra. Também. Concordo plenamente. Em 99 eu gostava do FIFA 98, hoje eu cago, mas não jogo porra nenhuma. É, FIFA eu gostava até o 2001. Eu nunca gostei de FIFA. Nem do 97, cara, nem daquele lá que tinha Saloon Futebol. Do 98 eu joguei 98 muito. 98 foi o único muito. Que eu joguei muito. Aquele lá que tinha o dito futsal, que a bola não saía. Este mesmo. É o 98. Este muito mesmo. Jogado pelos barbosenses, porque um ouvinte já descobriu isso aí, né? Sim, ele comentou que nós CBF. Somos da cidade da ACBF, como conhecida de... como Carlos, o Carlos Barbosa. O time de futsal que ganhou fora tudo aí, choco. Posso citar os consoles que saiu FIFA? Todos do mundo. Mega Drive, Super NES, DOS, Game Boy Color, Play 1, Play 2, Play 3, GameCube, Nintendo 64, Xbox 360, Game Boy Advance. 2003, o N-Cade da Nokia. 3DO, sei lá. 3DO, PSP, Nintendo DS, Wii e Saturno. Jaguar, tem versão? Jaguar, não. Ah! Pô, Atari, como assim? Toda vez outro videogame que não ganhou versão? Dreamcast. É que o Jaguar não saía porque talvez tomava um gol e levava um choque, né, velho? Basicamente, saiu pra todos os consoles que existiam, né? Menos pro Jaguar, cara, e pro Dreamcast. Dreamcast tem explicação, o Jaguar não. Ou tem a do Fuca, né? Não, todo mundo sabe porque Dreamcast não saiu, né? Na época que a eSport tava de briga... Tava de mal, Tava de mal porque as duas faziam jogos de esporte, então a SEGA não queria jogos de esporte da EA. Culpa do Bunny instalar, ai, nós somos foda e não precisamos da EA, obrigado. Mas tudo bem, o Dreamcast teve o Virtua Tennis, que é um jogo muito bom. Tá, mas de futebol teve aquele 9 Minutes. E ó, aquele que vem de tempo, da SEGA, o outro lá. Teve mais, teve mais. Virtua Strike. Virtua Strike. Virtua Strike, eu jogava na Morcada. No Saturno. Muito ruim. Muito ruim, horrível. Cabeçada! Vamos citar, então, podemos citar as pérolas do FIFA. FIFA, né, licenciado, né, todos os nomes dos jogadores, tudo certo. Só que eu acho que o cara que escolheu as cores das camisetas era daltônico, porque Grêmio verde e Juventude rosa. Só pra citar dois. Ah, tinha Juventude no FIFA? Claro! Não era no primeiro, mas no outro tinha. E rosa. Aquele que o Juventude tava na primeira divisão aí. Isso, isso. E tinha um que o Inter era lilás, não lembro qual que era. Puta merda! Conhecimento dos times brasileiros total, assim, né? Ah, bom, FIFA é só Europa. Prajola, palavra sobre FIFA. Fede. Tu tá mudando, né? É. Quem sabe a opinião do Frajola sobre FIFA nos primeiros casts, qual que foi? Gaste seu tempo cagando. Não, mas tu jogava FIFA World Cup 98, que eu lembro muito bem. Sim, foi o único que eu joguei. Não, mas tu jogava. Não, eu gostava das musiquinhas. Tu jogava pelas musiquinhas? Ah, tem que dar uma desculpa, né? Não, mas é verdade. O World Cup 98, se não me engano, foi o primeiro a ter essas musiquinhas, né? É o jogo com musiquinhas pop. Oh, yeah. FIFA fede, futebol fede. Não, vamos falar então. Jogabilidade de FIFA. Acho que até o 98 era a mesma porra, né? Ah, mas o 98 ainda era bem fácil. O 98 eu achava estranho porque o FIFA seguia aquela coisa dos jogos de futebol antigo que não tinha chute a gol. Lembram disso? Que depois do International Superstar Soccer tem um botão de chute a gol. Antes não tinha, o FIFA não tinha chute a gol. Então tu tinha que mirar no gol e chutar. Não dava pra fazer fintas e outras coisas. Não. Eu achava um cocô. Não, e o FIFA, esses mais antigos, tu sempre tinha manha de fazer gol. Na verdade, esses jogos antigos de futebol sempre tinha uma manha de fazer gol. Mas do FIFA? FIFA também tinha. Como é que era a manha do FIFA? Eu não lembro. Olha, uma do FIFA 98 que tu sempre fazia gol de fora da área. Tu ia em direção ao gol, aí tu voltava gol um pouquinho. Olímpico. Não. Tu voltava um pouquinho e ganhava pra fazer o gol, sabe? É verdade, tinha uma falha, não sei se era no 97 ou o quê. Tu chutava pra fazer de gaveta o gol. Ficava picando a bola. Quicando a bola. É, isso aí é verdade. Caralho. Outro famoso gol olímpico que, tipo, sai da área e se bate na rede de fora é gol. Ah, é verdade, isso aí também. Eu lembro que tinha várias dicas pra esses jogos aí que... Parede invisível do FIFA, goleiro super potente, sei lá, tinha milhões, né? Era tudo baseado nesses bugs aí. Muito cheats. O FIFA 3D primeiro foi no 97, não no 98, como eu falei. Isso. E a jogabilidade ficou legal ouvir falar só em 2006. Sim. Que ficou meio parecida com a do Winning Eleven da época e tal. Eles tomavam muito pau da Konami. Vamos encaixar International Superstar Soccer. Como começou o International? Dono da Konami chegou em casa, estou cansado. Filho, o que você está assistindo? Estou assistindo o jogo do São Paulo. Ah, vamos jogar futebol nesse videogame? Vamos. Que jogo tu tem? FIFA. Vamos jogar. Que bosta. Vou fazer um jogo melhor. Deu um chute na cabeça do Pia, saiu International Superstar Soccer. Na boca do Pia saiu. 94 no Japão, que tem um nome estranho que eu não sei decorar agora. E 95 no resto do world, saiu International Superstar Soccer de Super NES. Mas era o melhor jogo de futebol do mundo aquele jogo. Não tinha outro. Quando saiu, era o deleite. Deleite total. Lembro de revistas fazendo 3 páginas do jogo. Imaginem vocês jogando Street Fighter 1, quem já viu, e ver o The King of Fighters 95. Essa era diferente. Eu lembro que eu vi os de Master e tal, os de Mega, tinha uns perdidão lá e tal, até um do Super NES. Mas quando eu vi International, tipo, era aquilo que tu queria jogar futebol. Fuca, me corrige. Diz que não. Sim. E era aquilo, cara. O jogo chamou atenção na época porque ele era mais real que os outros. Principalmente a bola, que a bola não era cheia de areia, que nem os outros jogos. Sprite huge, né? Os jogadores grandes. Era uma coisa mais adulta, não tinha brincadeira, não tinha chutes super fortes, não tinha avacalhação. Principalmente não tinha musiquinha, que era o mal que os jogos de futebol sofriam na época pra International. Mas o FIFA Então não tinha musiquinha dentro do jogo. Tem cara, música. Eu escolhi até o juiz nesse jogo, né? Eu escolhi entre o asiático, o negro e o latino, assim, né? Assim. E o mais pau no cu era o negro, cara. O que mais dava cartão vermelho. E o mais difícil que via todos os lances era o asiático. Não, o asiático era pau no cu, porque tu dava um carinho, era amarelo, né? O latino dava o jeitinho brasileiro. Na época ele chamou a atenção. Olha porque o jogo chamou a atenção, por favor. Porque os jogadores tinham os números nas costas e eram os números certos. Não era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi o primeiro jogo a ter isso aí e chamou alta atenção. Chamava porque eu vi a Copa do Mundo, sei lá, em 94, o jogo de futebol, e tu ia jogar, era parecido. Mas os nomes, né? Como vocês sabem, não era licenciado, então eles tinham que se virar. Ou eram muito parecidos, ou eram nada a ver. Alejo. Como, por exemplo, Alejo. Quem é o outro, Fuca? Gomes, do Brasil. Inciso. É o ataque da seleção, né? É. Eu lembro que tinha um mexicano que eu adorava, que o nome dele era massa, mano. Tinha um lateral que era Cícero. Tem, o Carbone, da Itália. E muitas outras coisas, mas era tri, porque os jogadores eram bem diferentes uns dos outros, assim, né? Outra coisa, o modo cenário. Isso era muito interessante e muito a fuder na época. Tinha que se virar perante situações fodas. Essas situações eram baseadas em situações que aconteceram mesmo na Copa. Sim, tinha situação assim. A Copa de 94, né? Não, tinha. Não, era histórico. É, histórico, tipo assim, tinha lá um jogo, tinha Argentina 1, Alemanha 0, e faltava 2 minutos pra acabar o jogo. Que na história, a Argentina virou o jogo sobre a Alemanha, e tu tinha que fazer igual, sabe? Então era muito legal isso aí. Isso era legal mesmo. E era fodástico, assim, eu lembro que no meio, nos primeiros tu se virava legal, mas assim, tinha uns que era muito foda, cara. É uma coisa que eu acho que o FIFA sempre ganhava nesse ponto em relação ao International, na época o International eram só seleções, tá? É. E o FIFA tinha os times, os campeonatos dos países, mais as seleções, porque eles tinham toda a autorização da FIFA. Mas a jogabilidade do internet eu achava muito mais legal. Ah, não, isso sim, isso aí sim. Outros modos, o clássico modo, pênalti, né, que nós decidia quem era macho aí. Lembra o quê? Nós jogava assim, vamos aonde? Ah, vamos tal coisa, vamos não sei. Vamos ver quem ganha nos pênaltis agora. Então tá. Prefiro o modo rival escuso lá de pênalti com o Roberto, é mais carismático. Se o cara vai pros pênaltis, deu 0-0 no jogo, vai pros pênaltis, eu largo o controle, para. Tem chance. Você foi de cagado, hein, cara. Porque macho que é macho joga no pênalti. Macho que é macho faz gol durante o jogo, não vai fazer em pênalti. Ah, macho que é macho, então vai dar o cu na esquina. Macho que é macho faz gol que vale 6. Isso me lembra as disputas entre Frajola e Leandro. Né, no futebol. O Frajola queria... A fala dele. O Frajola queria adivinhar de que lado ia cair o goleiro, só que o Game Shark não fazia isso. Ficava espiando o controle do outro. Se é no pênalti, não vale o jogo. Vale nada. Ah, que coisa de cagado, cara. Pior é que o Diogo ia lá e desligava o videogame, né? Eu tô perdendo o reset. Deixa eu contar outras infos do primeiro International, que mudou o mundo dos jogos de futebol. 26 times, né? Inovações, o botão de correr. Em outros jogos, mas nesse aí foi um correr decente. E o chute a gol. Tu podia estar de costas, chute a gol. O que precisava muitas firulas. Sem falar que tu podia parar e ficar apertando o B e dar embaixadinha, né? É emoção da galera. Isso. É verdade. Tu quer humilhar um rapaz, humilhando um rapaz, dando embaixadinhas e fazer o gol de bicicleta. Fuca. É emoção. Emoção do brasileiro, né? Emoção do brasileiro, cara, Havaianas. Passa de bicicleta e chuta. Outra, deixa... Essa aqui vocês vão se abrir. Quem não se lembra dos fotógrafos caindo com os chutes, né? Isso era muito engraçado. Isso tem coisa mais a fuder do mundo, saca? E às vezes o chute era meio fraco, não caía nós. Oh, que podre! O jogo de hoje em dia não tem isso aí. Nem no Deluxe tem, saca? Nenhum. Só não tem, nem Pro Evolution, nem Vive. Só esse item. Eu lembro os clássicos. Tchum! E o fotógrafo lá. O pessoal cara. Chutava nas placas só pra derrubar o fotógrafo. Tinha dois modos. O que eles só cuidavam o rosto e o cara que ele caía. Que coisa foder. Obrigado, Conan. Outra coisa interessante dessa versão do International 1, no Japão, a versão japonesa dava pra tu editar os times, pôr os nomes que tu queria e mudar as cores dos times, né? Isso veio no Deluxe, no americano. E nos paraguaios. O paraguaio que eu jogava o Campeonato Brasileiro, que era só Campeonato Brasileiro. Não, vamos falar, então, já que tu falou no primeiro e no segundo aí do Deluxe, veio um tempo depois. Depois veio, sei lá quantas versões, acho que teve Campeonato Brasileiro 96. Campeonato Brasileiro, eu joguei que um que era só isso. Campeonato Brasileiro. Depois tinha Ronaldinho Soccer 97. Clássico, esse aí. E aí que juntaram os dois, né? Que era Ronaldinho Soccer Campeonato Brasileiro 98. Esse aí eu jogava pra caralho. Tem o Campeonato Argentino também. Quê? Sim. Eu jogava Ronaldinho Soccer 97. Eu também. Maradona Soccer. Ronaldinho Soccer. É o código. Canta! Oi, pênalti! Em 95 veio o Deluxe, melhorando, né? Frajola. Ah, é verdade. Melhorando. Isso aí tá louco. Melhorando tudo que tinha no 1, deixando mais fácil de fazer gol, por incrível que pareça, com aquela finta que tu ficava apertando Y. É verdade. Era só que aperta do goleiro, fazia a finta. Não, não, era só chutar no goleiro, ele defendia na tua cabeça e tu cabeceava sempre, pro gol. Sempre dava rebote. 50-0 era clássico nesse jogo aí. É verdade, 50-0. Salve fez 70 e pouco, segundo me cara, é próximo. E saiu 95, olha aí, ó, pra SNES, Mega e PlayStation 1. Oh! Esse aí sim é raro. O Deluxe aí no PlayStation 1. O Deluxe PlayStation 1. Oh, bem enorme, bem tipo, em 2D, assim, né? Fora. Esse aí tinha mais times, 36. E olha a novidade, isso aí eu lembro bem a fuder. Ele tinha jogadores reconhecíveis, tipo Valderrama, Roberto Baggio. Só os nomes que não eram licenciados. Não, os nomes eram outros, né? Mas assim, Careca, né? Ronaldinho. Tu, é Valejo, né? O, tipo, o Valderrama, tu via que era cabelão, a fuder, assim, tipo, do Frajola. E aí o Baggio tinha aquele negócio de rabinho, né? Tinha seleções melhores de todos isso. Os tempos. Isso, era dividido por região. Ah, é verdade, isso aí que fazia mamãe, tu pegava o All-Star. É. Isso. Outra mudança que teve, a fuder aí, Nintendo, dá pra jogar em 4. Tu comprava o negócio de sensor, dá pra jogar em 4. Nunca vi ninguém fazendo isso. Que tinha um apetrecho. Tem um adaptador pra tu ligar 4. Isso. Acho que até 8, se não me engano. É, acho que dá até 8. E tu botava no controle 1 e no controle 2, e saía pra 4. No menu tinha opção pra colocar. Outra coisa, também dava pra jogar em 2 contra a máquina, né? Vocês lembram? E outra coisa... Nunca dava certo. É, dava pra quebrar pau o goleiro. Lembra que dava quando não tava não, com a bola, tu ia lá, dava o carinho no goleiro e era campeão. Isso eu adorava fazer. Nintendo 1 não dava. Tinha o botão porrada, né? É, eu ia pedir, não era, nem sei que tu apertava os dois botões X-A. E empurrava o cara na boca. Isso era no 64 que eu fazia. Ó, ele ia dar o balão com a bola, ficava próximo. Dava dois botões, ele caía no chão, caía no teu pé, dava um balão, caía no gol, era gol, certo? A fórmula do futebol por Frajola. Dá uma porrada no goleiro e chuta gol. Eu lembro que de quando eu ficava... É óbvio que eu perdi, os caras estavam tão foda que eu perdi. Aí eu ficava só dando pau. Meu jogador nem corria, ele só ia deslizando, saca? Patinação, ouvi falar. Assim. Eu lembro. Puta merda. E o Frajola faz até hoje, né? Tá perdendo claro. A pela. Depois teve as outras versões loucas, né, de International, tipo 64. Que eu achava foda. Que era igual do Deluxe. Eu tive. Jogabilidade e tudo assim, só que era tu tem, mas tá comigo era agora. 3D, né? Só que internet era 3D. Superstar Soccer 64. Quando saiu, naquela época, a nossa chapa Gradiente distribuía as coisas da Nintendo, saca? Eu tinha um originalzinho bonito, 98 pilas. E eu vi a propaganda... E eu peguei teu. Eu vi a propaganda na TV do International Superstar Soccer 64. Ah, eu cheguei na escola e disse, Nado, tu viu ele? Eu vi. Se bobear, a gente coloca o link aí se nós acharmos. É muito emocionante. Tinha depois o internet e o Superstar Soccer 98. Né? Isso. Sim. Se saiu 98 e 2000. Isso, teve vários pra 64 dessas não, coisas. Só cara. Três. Esses três, 98 e 2000. E pra PlayStation também, teve só esses aí. Esse daí, o 98, foi o Winning Eleven 3 no Japão. Então, quando na época tiravam, porque o Winning Eleven é do PlayStation, o International é da Nintendo. Não, era a mesma bosta. E eles tinham mais times e era a mesma bosta, só que a jogabilidade mudou um pouco nesse aí, se não me engano, né? No 64 era igual do Deluxe, a jogabilidade. Nesse aí tinha mudado umas coisas. Depois saiu o 2000 pra 64, era o Winning Eleven 4, que tinha meio que o modo RPG. Não era RPG, mas era um negócio que tu meio que criava no Japão. E no PlayStation ele levou o nome de International Superstar Soccer Pro Evolution. Isso mesmo, é verdade. Porque a jogabilidade daquele internet não era podre depois de um tempo, né? Sim. Tava cheio de falha, né, cara? Deu uma decaída quando ela veio pro PlayStation. Não, porque a gente já sabia que era tosco, não era, na SNES não tinha nada, era emoção. Depois com o FIFA 99 ali, que já tinha o 3D, né, o 97 já tinha o 3D, daí o Winning Eleven mudou e tinha que fazer uma coisa diferente, né, cara? Só pra deixar claro pra vocês aí que disseram que morreu o International, na verdade o International Super Soccer é o nome da série na Europa. Depois que o Winning Eleven ficou meio famosinho, assim, nos Estados Unidos começou a vir como o Winning Eleven também. Então, tipo, teve o International Super Soccer 2 pra GameCube, Play 2 e Xbox, e o 3 em 2003, que é o Winning Eleven, só que na Europa é International Superstar Soccer. E teve pra Game Boy Advance também e tal, quem procura as ROMs por aí, só é a ROM europeia, tá? Porque nos Estados Unidos nem tem, não saiu nos Estados Unidos o International pra Game Boy Advance. No Japão é o Winning Eleven, na Europa é International Superstar Soccer. E então, esse modo RPG que tu falou que tinha só no Winning Eleven 4, não é aquele esquema que tu é um jogador só? Sim, né? Eu ia falar, só que eu parei de falar. Ah, tá. Tu é um jogador só e tu tem que fazer teus negócios. Faz a tua carreira como isso. Jogador. Só que na versão japonesa tinha uns esquemas que tu tinha que... Agenda louca, eu não entendi direito, eu li. Eu tentei procurar, não procurei, não cheguei a jogar. Dolores. Tu não podia jogar o tempo todo, porque senão tua namorada ficava nervosa. Puta. E aí ela te largava e tu ficava triste, tu não jogava tão bem. Isso é muito jogo, rapaz. Isso é muita coisa, isso. É muita coisa japonesa isso. É muito barra. Vai se fudou. Por favor, né? Se matem, se enfoquem. Eu acho... Não vou jogar esse lixo. Aí a bola. Então, já que falamos de tudo isso, vamos falar das pérolas desses jogos. Com certeza tem mais que FIFA. Deixa eu contar uma história, Fuca, acho que tu estava junto. Oitava série, pois trabalho não. De colégio. Eu, tu, talvez, tu, não lembro. Eu nado, com certeza, e o Neymar. Pois não. Fomos na casa, acho que era uma entrevista com alguma pessoa. Dos remédios? Isso! Ah, sim, muito bom, muito bom. A gente foi bairro na Planalto, né? Bairro Planalto. A gente foi na casa, sei lá, da mulher, da entrevista dela. E os filhos dela estavam jogando Ronaldinho Soccer 97. E daí tu só ouvia nós entrevistando, né? Tristério, tu só ouvia Gulaço! Oh, bola! Não sei. Na verdade, era um trabalho de ciências que a gente tinha que entrevistar as pessoas pra ver quantas se automedicavam. Ah. E aí a gente visitava as pessoas e umas pessoas corriam a gente, outras deixavam a gente entrar na casa. O pessoal mais velho oferecia comida pra gente e tal. E aí tinha esse caso que tinha os piazinhos jogando. O Ronaldinho. Ronaldinho Soccer 97. O caralho, jogo preferido do Medonho. Se tem alguma coisa pra dizer, Viva Cena! Viva a cena, por que dava Viva a cena? Quando substituía, né? Quando substituía. Né? É isso aí. Ah, que... Porque o americano original, ele fazia um comentário, né? Ah, o jogo está não sei o que. Ele... Viva a cena! Homenagem, né? Aí... Não, mas na introdução e tal, aparecia a cena. Tinha um que aparecia uma foto do Ayrton Senna e tal. É. Cena 94. É isso aí. Sim. Homenagens ao falecido. Yes, yes, a yes. A comunidade, né, clássica do Campeonato Brasileiro 96. Sim. De todos esses tipos de jogos. Que a descrição dela no Orkut é a seguinte, assim. Segue o logo da Konami e aparece escrito campeão do mundo, né? Lembra que assim, nisso entra o narrador. Golaço! Clá, clá, clá! Esses sons representam fotos de jogadores famosos da época, como Bebeto, Túlio. E Edmundo, sei lá quem eram os outros. Tio Romário, também. Cafu, Paulo Nunes. Aparecendo em ordem e depois segue. Campeonato Brasileiro 96! Melhor introdução de comunidade quando vim entrei. Futebol Brasileiro 96! No internet, no hack, tinha aquela seleção dos anos 70. Vocês lembram essa porra? Sim, tinha o Pelé. É, não sei qual que é. Tinha o Pelé. O Pelé é o Garrincha. Daí tinha anos 70 versus anos 94, né? É. Aldair. Paulo Nunes. Aldair. Hey, Six, no 64, não tinha um modo que tu aprendia a jogar? Sim. Ah, mas até no internet não tinha no isso. Internet, aí, no primeiro já tinha isso. Aí, tinha a musiquinha, treinimado. Toda vez que tu ia bater falta, no internet não tinha flechinha pra tipo, isso, poder posicionar. O FIFA não tinha, tu tinha que adivinhar onde é que ia a bola. Ah, é verdade. Qual o melhor internet pra vocês? Ronaldinho Soccer 97. Fora esse que é óbvio. Único jogo de futebol que eu gosto. Vamos ter que fazer um campeonato, um videocast aí, campeonato do Ronaldinho Soccer. Ah, eu sou muito assim. O internet 64 era tribom também, né? Era muito foda. Só que, não sei porquê, enjoou, cara. Uma outra coisa emocionante que na época. Que tinha estádios pra se selecionar. Ah, é verdade. Tinham 5 estádios. Olha isso, só, hoje isso. Os jogos têm 60 pra escolher. É. Mas na época era sempre o mesmo campo. Aí quando eu vi que tinha opção de estádio, eu brilho, Nintendo, né? Ou nada. Era explosão, né? Winning Eleven. Teve sei lá quantas versões. Hacks. 27 mil hacks. Teve J-League Soccer, que é o Winning Eleven J-League, né? Fuca pode me ajudar e joga. É, na verdade, assim, tem a versão japonesa, que é o Winning Eleven mais J-League, que aí, tipo, só sai o campeonato do Japão, mas a versão normal, essa é uma versão só do Japão, claro. Ame o Japão. Foi a série que mudou o conceito de futebol, mudou. Né? FIFA morreu, né, cara? Verdade. Porque o Winning Eleven, ou Pro Evolution, como era conhecido na Europa, foi hit, né? Tinha aquele passe do triângulo, tu lembra? A jogabilidade era muito boa. Ah, não, a jogabilidade do Winning Eleven do PlayStation 2, principalmente, sabe? Muito... Teve uma decaída, não lembro qual que era. No 9, assim, no 9 falaram que mudou bastante. Eu joguei até o Winning Eleven 10. Quando virou Pro Evolution, pra mim ficou cocô. É verdade, todo mundo fala isso. Não pra sei porquê. Eu acho que o pessoal da Konami Japão não fez mais o jogo. Acho eu que não deram sei. Pra... Não duvido que... Eu acho que deram pra mão do pessoal da Europa, que faz o Pro Evolution, que passa, e falaram, ó, se foda. É isso aí. Ah, uma coisa clássica, por mais que eu visite tem em todos os lugares da internet que falam de jogos de futebol, as únicas empresas que sabem fazer jogos de futebol é as do Japão. Pasmem, né? Porque é verdade. Cara, coitado, os caras não ganham nada. Mas quando os americanos metem a mão, sai os cocô. Da merda. E a Europa, nesse caso, né? Pro Evolution também tem campeonato. Tem campeonato de grana, mas só na Europa, cara. Porque ele é menos famoso que FIFA. Quer dizer, tipo, nos Estados Unidos o pessoal não joga Pro Evolution. Não joga, sabe? Não. Pro Evolution é conhecido no Brasil, na Europa e no Japão. O resto do mundo esquece, sabe? Na África os caras jogam FIFA. É. Não existe Pro Evolution. Aí a bola! Eu comecei jogando Winning Eleven 4, do PlayStation 1 ainda. A minha história começa assim, época da escola. Agora o cara matava a hora pra jogar. Depois do almoço, me juntava os meus companheiros, Matias, Ângelo e Thiago Salve. Thiago Salve é o menino do Killer, pra quem lembra dos outros casts. Isso. E íamos até a casa de Joel Deitos. Joel Deitos tinha o PlayStation 1 e ele tinha o Winning Eleven e ele era o mestre. Ele sabia jogar. Então, as primeiras partidas que eu jogava, era perdia de 7, 8. Mas com o passar das idas, começamos a equilibrar o jogo. E Matias não jogava nada. O Matias, na verdade, ele ia lá pra ficar provocando. E a gente empatava o jogo, Salve empatava o jogo, e o Salve dizia: e aí, Joel e Matias? Oi, agora, Joel! Então, muito tempo se passou até que uma vez o Joel foi na minha casa, eu disse: Joel, vamos jogar, vamos jogar. E aí, ganhei do Joel de 8 a 0. Vingança! A vingança por tantos anos. Mas eu agradeço ao Joel, porque o Joel foi o meu mestre no Winning Eleven. Olha aí, que bonito. E graças a ele, anos depois, joguei um campeonato do Winning Eleven com o pessoal da faculdade, do ônibus, e fui campeão e ganhei R$50. Obrigado, videogame. Queria falar um jogo também que é uma série muito famosa, que não sei porque é famosa, não sei, sabe? Não entendo. Que é o Football Manager. Não. É bem rápido, juro que não. O Willy Foot é o nenê do Football Manager. Yeah. Eu sei que a SEGA publicou Football Manager. E eu achava que eu não sabia aproveitar a vida. Não, é verdade, eu não, cara. Aproveitava. Tá louco. Sério. Tenho amigos que jogam isso hoje em dia. Tutti, André, né? É. Porra, cara. Vamos ter uma vida, tá louco? Sério? O que é Football Manager? Se fosse Strip Club Manager, aí... É um jogo cheio de menus. As notas, gráficos, 5. Menus, 10. Porra, é um simuladão de futebol, né, cara? Simulador. É um simulador que tu gere o clube. As finanças... Não, tu é o técnico, daí tu tem que mandar no clube, nas finanças... Sim, tu contrata, tu negocia... Pega as putas pros... Não, daí tu... Ah, vamos lá, beleza. Imagina quem não conhece, né? Vou contratei tudo, fiz tudo, vou jogar. Agora, contratei, né? O Túlio e o Paulo Nunes. Vamos ver qual que é. Dá o play no jogo aí, daí acabou o jogo, aparece o resultado lá. Eu lembro, não sei quem foi o cara, acho que foi até o Frajola, que viu isso a primeira vez. Tá, e aí, tu não joga o jogo? 3-0 pro São Paulo e Botafogo? O cara só olhou, o Tuti... Não, é assim, eu tenho que controlar o jogo. Porra, como que controlar o jogo, cara? Eu acho que foi, sim. Cara, que nojo. Não, mas o jogo é tão famoso que tem até a versão, até 2010 tem versão Football Manager, né? Aí que tá, da SEGA esse. Sim, da SEGA. Publicado pela SEGA, é da Sports Interactive. Somente pra PC, isso. Gráficos estonteantes. No meio do jogo, tipo assim, ó, tu escolhe a formação, tu contrata os jogadores, aí na hora do jogo fica um campinho fixo, e aí fica embaixo, 5 minutos, fulano chutou a bola. É, aparece 10 minutos. Fulano cruzou. Porra, falta não sei quem. Ah, queria assistir jogo no wall, né, cara? Tu vai lá, eu recupero o jogo no wall. Pera. Minuto a minuto. Tem gente que gosta, respeitamos, né? Não respeito, é muito porra. O Fuca não respeita você. Eu chego dando um chute com as duas pernas. E quem tá dizendo é um cara que jogou ele fute, hein? Eu joguei e ganhei campeonato no ele fute. Digo, chega dessa merda aqui. Ó, veja só, né? Pior praga, pior que Ragnarok. É, pior bola. Explosão! Explosão polêmica, né? Pelo menos é melhor que o World of Warcraft. Como que é? Mentira, mentira, eu acho bom. Tem alguns jogos também que não fizeram tanto sucesso, mas o pessoal conhece, sei lá, por viu falar no fliperama, nostalgia, mas tem. Julie, Super Sidekicks é um deles, né? Super Sidekicks começou em 92, né? A qualidade do jogo em 92, só tinha merda em 92 e os caras fizeram uma coisa de 100. Ah, é verdade, o fliperama não. Ouvi falar. Não, SNK é sempre à frente do seu tempo, cara. A jogabilidade não era international, mas era a melhor coisa que tinha na época. Isso não tem como ser contra. Poder. São só 12 seleções e não competiam nada. Elas competiam a SNK Cup, só isso. Porque não era nada licenciado, né? O 2 do Super Sidekicks, o World Championship, saiu em 94, né? Na época da Copa. Copa, é claro, né? Agora com 48 times e aí com a física bem melhorada. Na época, assim, era o deleite a física do jogo. Depois saiu o 13 em 95, com 64 times e tinha muitos campeonatos diferentes, tipo campeonato europeu e tal e tal. Esse eu joguei, é muito fuder. E o jogo foi reeditado depois com o Neo Geo Cup 98, Road to the Victory. Deixa eu citar que a partir deste, o jogo tem em português. Lembrando que a SNK é muito querida... escrito em português e dublagens em português. Ou seja, no 3 é português brasileiro, cara. O cara narra tri bem. Se tem vídeo no YouTube, eu vou fazer e vou pôr no post. Porque não tem muita coisa sobre sidekicks. O cara fala tri bem em português brasileiro, sabe? Tipo, começa o jogo! Chutou a bola! E essa versão 3 também tem, então, é SNK Arcade Classics pra Play 2, PSP, Rodrigo e Wii. Oh. Joguem. E o último saiu, que foi o 4, Super Sidekicks 4, mas o resto do mundo foi The Ultimate Eleven, SNK Football Championship, em 96, né? E aí, só que esse é muito louco, esse eu acho mais tri. Os personagens são gigantes, os gráficos são lindos, pra época, assim, né? Claro. E os personagens são gigantes, chega até a ser ruim de tão grande que qual eles são. Qual é o Ultimate Eleven? Esse aqui. E ele tem uma coisa muito louca, que é uma barra tipo jogo de luta. É verdade. Quando essa barra tá cheia, vejam ali, ele piscando, faz gol, não sempre tem como errar o gol. O goleiro entra pra dentro, sabe? A não ser que tu for meio de canto, mas enfim, tipo, é um negócio especial. Acho que ele especial entra próximo à grande área, né? Só pode chutar quando tiver na grande área. Coisa dessa, até SNK, aparece, né? Negócio escrito, shoot. E o Júlio acha bom. Eu acho bom. Eu acho. FIFA, joga Valdinei! FIFA. Tem o Valdinei no jogo, tá louco. O ex-chefe do Júlio tá no jogo. E vários... Comparação, foto comparação. É, foto comparação. Mais uma, né? Com o Nobu Ematsu também. Com o Nobu Ematsu já foi, no caso de músicas. Mas tem os três aí, os três, separados da cimento. Técnico pega do... Pega a mesma foto do Old Man. Então, assim, ó, Super Sidekicks. Joguem só pra ver o que vocês acham, mas na época era... Nós viram que lá no Flip nós chorava, por cima, quase animação. Ali. Olha ali, ó, entrada da novela das oito, velho. Viva a cena! Virtua Striker. É, por que Virtua Striker morreu? Por quê? Morreu porque só teve 4 edições, só saiu nos arcades. Tem duas curiosidades. Primeiro, Virtua Striker 2 saiu pra Dreamcast em 2001, como resposta do FIFA, do Electronic Arts. É verdade. E pra GameCube, o Virtua Striker 2002. Saiu pra Saturn também. Eu joguei o Virtua Isso. Striker. Não, aí era Virtua Soccer. Eu joguei, eu acho, o Virtua Soccer, um desses aí, no arcade, e é muito difícil, cara, o jogo. Cara, que época, né, cara? Os caras jogavam futebol no arcade. É, muito difícil. Vou pro Flipper, vai fazer o quê? Vou jogar Sidekick. Na praia, óbvio, na praia, né, cara? Sim. E tem outra curiosidade, o Virtua Striker 3, você pode jogar com o time do Sonic! Sim, dá pra jogar com o time do Sonic. Não é um time do Sonic só com os nomes, tipo os outros times especial. É o Sonic, o Tails, a M. O Knuckles, a M. E quem viu meu Twitter, ficou a dica: Robotnik é goleiro. Robotnik. Faz isso. Os outros, o link está no post. E eles comemoram, reclamam quando levam falta e tudo. E mais um jogo que não é tão famoso, mas que eu lembro que eu jogava. Frajola sempre foi muito fã de RPGs, né? Desde sua adolescência. Ah, eu sei jogar pra lá. E aí, depois Frajola, eu lembro que jogava Racing Lagoon da Square, né? Da Square. Que era um corrida, claro, com um RPG. Isso, tinha que ganhar as corridas pra acumular, enfim, como um RPG. Anyway, né? E aí eu jogava um jogo que tu ria na minha cara, mas eu jogava, né? Na época de 98. sempre ouvi o Six falando desse jogo. Eu era fã do anime, por que não jogar Capitão Tsubasa? Roberto Maravilha. Cara, é um RPG aquele jogo, tu não controla o jogador, tu controla o poder do chute, controla o shooter potente do Kujiro Ryu. Mas era um jogo foda, tem até versões até hoje. Tem pro Game Boy, tem pro DS, né? DS saiu um outro dia. Veja só, um outro dia, né? Eu até tenho um pro GameCube aí. É famoso no Japão, que tá louco. Sim. DS, seus 6 mil jogos. Kojiro Ryugo, esse é o chute do tigre, né? Isso, Japão te ama, né? Isso aí. Quem gosta do anime, dá uma conferida aí. Então. É, eu lembro que eu vi vários vídeos no YouTube e tal. O link está no post, é claro, como sempre. E é tri, sabe? É interessante isso. Pra quem gosta do anime, né? Tem outro novo que tá saindo aí, que vai sim nos Estados Unidos esse ano, que já tem dois no Japão, que é o Imazuma. Ah, o Imazuma Eleven. Isso. É um RPG de futebol, mas tu controla mais, é assim. É que tem o anime também, console. Tá? Tem o anime também, pra DS. Saiu dois, vendeu pra caralho, agora vai vir pros Estados Unidos. Esse anime tá bem famoso no Japão. Eu não cheguei a assistir, ficar assistindo anime de futebol. Ah, mas na época era foda. Na época assim, eu tinha na manchete, né, velho? Falaram que, não sei, até se é o mesmo cara que fez o Capitão Tsubasa. Porque ele sempre foi trifã de futebol, então não sei. Sim, muito fã, tá louco. Mas qualquer coisa, veremos aí, né? Imazuma Eleven. É, mas assim, tipo, o Capitão Tsubasa, até aquela versão nova da Road to World Cup 2002 lá. Sim. Johnny. É emocionante, cara. É. Quando eles jogam pela seleção no Japão, é foda, velho. Brasil-Japão, a final do anime, né? Fuca, qual foi a Copa que eu torci pro Japão? 2006. Fuca... Brasil 4-1 pro Japão. Saí do trabalho antes, torcer pro Japão ali. Vai, Japão, não sei o quê. Deu um gol do Japão, lembra, Fuca? Sim, mensagem do Julie. Gol do Japão. É. Ah, e o Fuca responder, Nippon. Eu tava até emocionado. Depois perdeu, mas olha ali, ó, Japão. Um beijo. Pra quem torcer pro Brasil, o cara ganhou 6 vezes aquela bosta. Chega. 5. Chega, né? Chega. O Brasil é Penta ou X? Penta. 5, fica de 4 que o Team fica. Jogos toscos de futebol, tá? Futebol Manager, todos são toscos, mas... Jogos mais toscos de futebol. Mega Man Soccer! Tria fuder. O quê? Mega Man Soccer! Existe! É pra Super NES. Escolhe o time do Cutman. O time do Blues. Time do Blues. Cara, eu achei que isso era piada de 1º de abril, que nem a lenda do Shenlong e do Street Fighter. Calma. Já que é pra falar em piada em Mega Man Soccer, uma vez no Camelô eu vi o Killer Soccer. Que eu não sei o que quer. Não, eu não cheguei a ver o que é, porque tinha lá no Camelô a fita Killer, Killer Instinct. Eu acho que era Killer Instinct e era uma fita dupla, sabe? Com o Soccer no outro jogo. É, tipo, dois jogos, sabe? É, não. Que não pode ser Killer Instinct Soccer, por favor. Não, não pode. Não, ou era um jogão toscão Killer Soccer, porque tem vários jogos desses. Deixa eu falar um aqui que nós jogamos e nós atestamos o quanto é ruim. E a Gameplay, a Gleim Trailers, Cebolinha. A Gleim Trailers. Cebolinha. Ela botou no top 10 de melhores jogos de futebol, Segue Slam Soccer. Oh. O que é Segue Slam Soccer? Jogamos outro dia, tu não jogou aí? Are you kidding me? É muito lixo. Xbox. Esses burros da Screw Attack gostam do NHL e os da Game Trailer também vão tomar no cu. Ah, Frajola, tu lembra? O cu. Frajola tinha muitos jogos de Play 1 na época. Eu lembro que o Frajola tinha um jogo chamado Actua Soccer. Eu vendi Actua Soccer por um controle de computador. Nossa! Actua Soccer era muito podre. Vinha, o CD vinha junto quando tu comprava o Sound Blaster pro computador. Puta que pariu, é verdade isso aí! Gurizada, deixa eu abrir o cu de você. Não vou abrir nem o cu. Uma vez não vinha caixinha de som no computador. Tu tinha que comprar separado a placa de som e as caixinhas, que era o Sound Blaster. É verdade. Potente. E vinha vários jogos junto. Time Commando, Tomb Raider 1 e Actua Soccer vinha. Era muito podre. Na tua Soccer tá louco, Jesus do céu, que troço. Eu segurei ruim, alto tempo aquela bosta. Que troço ruim aquilo lá, meu Deus. E teve até o 3, hein? Teve até o 3. Eu lembro. Moedue! Eu lembro de um que esse não é piada, hein? Era Ronaldo V Futebol. Sim, sim. Tu lembra? Era da PlayStation também, né? Sim. Era um jogo. Bara muito podre, que cara. Tem, não é muito. Tem também o jogo do Ronaldinho, Sadness. Pra Game Boy. Aí tem a foto dele, assim. O link está no post da imagem. É muito podre, assim, ó. Ronaldinho gordo. Ronaldinho gordo. É muito podre, Game Boy, né? Não tem o Pelé novo aí do Wii? Jogo do Pelé. Mas não cheguei a jogar, acho que nem saiu ainda. Não sei se saiu. É mesmo? Pô, ele foi até na E3 ano passado lá, né? O Pelé foi lá. O link está no post do inglês maravilhoso do Pelé. The Game of Pelé. Um que eu joguei, cara, é mais novo, que é o Red Card Soccer. Red Card Soccer. Porra, é jogo violento. É um jogo de Play 2 que o lance é, tipo, não existe falta no jogo. Quanto mais violenta a falta, melhor é pro jogo. Tem sangue, tem. Tem sangue. Não é aquele Liga de Mutantes? Corta a cabeça. Quase. É quase o Liga de Mutantes. Liga de Mutantes. Tem o jogo do Super NES. O jogo, assim, tipo, eu só joguei um fim de semana o jogo. Porque é uma bosta o jogo, só que tu vicia, sabe aqueles jogos de merda que tu quer terminar, aquela bosta. No modo. E é isso aí. Esses são os melhores. Ah, eu lembrei também do Rival Skulls, que tinha um modo de futebol, que tinha aquele jogador que jogava futebol. O Roberto. É Capcom, obrigado, Capcom. E os especiais dele era uma cobrança de pena. E eu ia dizer que a Capcom nunca fez jogo de futebol, mas fez o Mega Man, fez? Né? Obrigado. Não, ela fez um de Super NES, que era Capcom Soccer, não sei o que lá, que é muito podre. Viva Ah, mas que mais jogo tosco de futebol? Eu tinha muito. Ah, tinha muito jogo. Posso falar do Striker? Mega tinha muitos, cara. Mega tinha muitos. Tava lotado esse de jogo. Falei, é um jogo tosco. Mega? O World Cup 94 é um jogo bem tosco, sabe? Antes do Deluxe não tinha nenhum jogo decente de futebol pro Mega, tinha né? Tinha milhões, né? Então daí tinha muito jogo podre de Mega. Eu lembro que na locadora tinha uns 10 e era um pior que o outro, sabe? Esse, o The Master era melhor que esse. Esse World Trophy Soccer, o pessoal que tá escutando, com certeza algum vai conhecer. Esse World Trophy Soccer aqui. Sempre tem alguém que jogou essas coisas. Luiz Marvox, sempre tem. Aí, galera, old school aí, por favor, se fale, né? Mas, Nenê, o Geo também tinha muito jogo tosco de futebol, né? Tinha. Cara, assim, ó, deixa eu citar. A Neo Geo, ela tinha muitas poucas empresas que faziam jogos pra ela. Uma delas, essa era a Saurus. Não, era a Saurus. Era pra Flipper, basicamente, esse, né? Tinha muito... Se eu achar, os links estão no post aí, eu vou pôr vários jogos lixos da SNK de futebol. Tem Backstreet Football, Backstreet Soccer, no caso, não futebol. Tem Soccer Slam... cara, são muitos podres. A SNK mesmo fez vários podres. A única que ela acertou foi o Super Sidekicks, né? É verdade. Falta! Oi, pênalti! O problema de jogar futebol é que o cara vicia muito e o cara perde muito tempo jogando. Como diz o Julio, os jogos demoram demais, sabe? Se tu joga sozinho em casa, tipo Master League, tu fica umas 6 horas jogando e tu jogou uns 5 jogos. Porque tu fica vendo o calendário e contratando o jogador e tal, e tu perde muito tempo da tua vida jogando futebol. Não, eu não gosto quando o pessoal quer, vamos jogar todo mundo lá no Frajola, vamos. Aí tem lá, nós estamos jogando umas lutas, um jogo aí, e o pessoal querem jogar o In Eleven. Daí, tipo, só dois se divertem, e por 15 minutos, né? Sim, e os outros ficam ali sentados, coçando o pistolinho. Dá isso aí mesmo, dá bem isso aí. Então mesmo, por isso, tá? Que eu prefiro jogar outras coisas, tipo luta, que o cara perdeu, levou uns 2, 3 pau, já vai o outro. O problema desses campeonatos é que os caras ficam... É 15 minutos de jogo, né? É, mais ou menos. Mas 10, 12 eles ficam editando, botando pra cá. Ah, é verdade, lá, né, cara? Deveria ter um tempo, sabe? 2 minutos editam tudo, pô. É isso aí. Ou traz o save de casa, sei lá, sabe? Mas não fica aí. Fui na locadora lá em Bento, os caras faziam isso. 5 minutos de jogo, 10 editando. Falta! Oi, Benaki! Frajola tem histórias com o Inelevo. Uma que ele... Conta aí, Frajola. A tua versão. Eu não lembro quem eu tava jogando. Eu sei o Minduim. Ou seja, eu tava ganhando de, sei lá, 1-0. Até no final, consegui segurar até o final esse resultado. Sei que nos acréscimos ele conseguiu virar o jogo e eu fiquei puto. No caso, 1-1 ficou, né? E é o que tinha na frente, eu peguei e infelizmente eu dei uma dentada. A caixa de Sedex! Não, mas pera aí, tem uma história pós, né? Detalhes depois aí... desse dia, o Frajola não escondeu o jogo, tu lembra, Lanzoni? Ele escondeu pra Evolutions e aqui jogava em Eleven, Frajola, vou jogar em Eleven. Ele, tinha que procurar. Escondeu o jogo. Trauma de futebol. Por isso o trauma, Hilde. Né? E o pior de tudo, quando eu descobri a caixa e mostrei pro Six. Ela tá aqui, ó, a caixa. Com a mordida. Perfeitamente. Arcada dentária do T-Rex pra já chegar aqui. Tirar foto. Não, chegamos. Falta! Oi, pênalti! Tinha um jogo de Mega que o Grison tinha, que depois eu pesquisei, e ele se chamava World Trophy Soccer, uma coisa assim, é famoso, na época era famoso. E o Grison tinha uma versão que eram dois jogos em um, aquelas fitas 2 em 1, que era... Fitas originais, né? Fitas 2 em 1, que era Copa do Mundo 92, tá? Que não existe Copa do Mundo em 92. Não, esse jogo é clássico, o link está no post. Copa do Mundo 92, que é muito tosco. E ele tinha um outro jogo, que era um jogo da J-League, sabe? Que era o J-League Soccer Champions. Porque o jogo era o mesmo, só que o J-League era só com times japoneses. E esse era o tipo de jogo, tipo assim, os patrocínios eram Panasonic e tal, do lado do campo. E tinha musiquinha o jogo, coisa irritante. Aí o Grison jogava o jogo e tal, não sei o que, já era bom no jogo. Ele disse, Puca, vamos fazer um campeonato. Toda noite, assim, 500 jogos no campeonato, aquelas ligas, interminável, sabe? E que tu jogava em dois, aí jogava uma, depois jogava a minha vez. Classificava pra poder jogar futebol, depois classificava pra poder jogar futebol com um amigo, depois classificava pra poder entrar no campeonato, classificava pra entrar no campeonato, que era antes do campeonato. Assim, né? A vida real é assim, né? E aí, então, nós jogando, e eu estava muitos pontos no campeonato da frente do Grison. Até que lá no jogo, ele, só que aí fiz um gol nele. Pegou e jogou o videogame. Vamos dormir agora. Futebol, destruindo amizades desde 95. Tem três coisas que os membros do Dreamcast fazem. Pegar save dos outros, usar Game Shark e apertar o reset ou o off no videogame. Isso aí é tudo Frajola que faz. Pera lá. Frajola é seu mano. Vamos ser justo aí. Frajola nunca fez isso. Eu nunca desliguei. Mas, calma aí. E um dia eu tava jogando Pro Evolution com o Frajola, né? Eu deixava o Frajola pegar o Brasil. O Frajola é ruim no jogo. O Brasil não leva qualquer um. Não, é verdade, né? Tu lembra que tu pegava o Brasil, pegava, sei lá, o Japão, o México, qualquer um. Tu pegou a Holanda aquele dia. E aí, não sei se era nesse dia, mas daí o Frajola, porra, cara, jogava bem pra caralho. E fomos ver, o Game Shark estava em pé. Porque todos os jogadores brasileiros estavam tudo no máximo, velho. Não, tudo foi no editado. E o Grêmio, nós jogava, ele jogava com o Grêmio e o Grêmio ganhava tudo. Pelo menos eu pego o sangue dos outros. Tá louco, hein, cara. Pelo menos. Os caras tinham medo de jogar com o Grêmio. Cara, meu time é Grêmio, eu vou jogar com o Manchester, vou jogar com o Porto. Canta! Oi, pênalti! Lembra do campeonato da casa do André 3000? Quem perdia ficava bêbado? É, que o Pupo perdeu de 14 a 0 só pra beber mais. Cada gol que tomava um golinho. Essas histórias acho que tem em todas as famílias que tem o Winning Eleven, sabe? Tipo, todo mundo joga o Winning Eleven, o Pro Evolution. Eu não jogo. Não. É, nem eu, não parei. Fuck, larguei o vício. André 3000 que... E aí ele jogava Pro Evolution, era o cara, eu vi campeonatos aí, tinha Fuca pra comprovar, ele só perdia. Pô, é verdade, né? Ele jogava o dia inteiro aquela porra. E ele só perdia, é verdade. Ele perdia muito. E ele ficava muito puto. Pronto. Ah, mas não é só ele, não. É, tem mais gente na puta. Tem os caras que perdiam, ficavam quietos, porque não fala nada. Fuca perdendo no futebol é tri. É o medo. Quer ver o Fuca brabo, dá pra ele duas coisas. Ou dá um controle quebrado pra ele jogar. Aí ele percebe que é quebrado, sai correndo. Ou perdendo futebol sem querer. O cara perdendo no futebol sempre tem choro. Assim, ah, o meu controle não tá funcionando direito. Ah, é clássico, né? Verdade. Mano, o meu goleiro tá mal, dá muita sorte. E é sempre desculpa, né? A não ser quando joga contra o Frajola, que ele põe o Game Shark contra o teu controle. A culpa é sempre o cara de Game. Fusca brabo é igual no Marvel vs Capcom 2, o Hulk. Gamma Charge! Gamma Charge! No caso do André, ele perde bastante porque ele só joga bastante no modo. Só single player, né? Ele só joga contra a máquina. Vai jogar contra um amigo é totalmente diferente. É totalmente diferente, é verdade. Porque tu joga com o computador é previsível. Mas vamos falar a verdade, quem joga no computador ou no Play 2 direto, vou jogar um campeonato, como é que é? Master League que chama? Nunca fiz isso. Master League. Nunca fiz isso. Oh, eu fiz muitas vezes. Tantas histórias pra serem contadas, né? O legal, eu acho, de jogar é jogar em dois, né? É verdade. FIFA 98, lugarzinho direito do meu coração, eu lembro. Ah, o Matheus... Campeonatos imensos. O Matheus... Eu sempre ganhava do Matheus, não tinha ganho jogar com o Matheus. Ah, é? Oh. Eu era a casa do Fuca e ele perdia. O que tá acontecendo? O que houve? Tu perdeu-se várias vezes. Eu aí, o dono do videogame perdeu. Sempre largava. Para o visitante, essa. Era sempre, né? Dono do videogame, dono da casa, tá perdendo. Matheus jogava. Frase clássica. Só lamento. Mas o Six tinha uma assim que no final ele perdia todas, aí chegava na final, quem ganha a última ganha todas. E daí, pior é que ganhava e ia embora, saca? É. E os caras, vamos mais uma. Não, já ganhei a última. Qual que é agora? Era foda. Falta! Oi, pênalti! Soccer Games vai ser um cast muito odiado, vai ser ou muito amado. Opinião vazia sobre... Ou não. Fomos os pioneiros, hein? Fica aqui anotado que fomos os pioneiros. Não copia, não copia. Por favor, não copia. Comentem dos jogos de vocês, das historinhas, dos campeonatos, façam de tudo ali nos comentários e nos e-mails. Um beijo. Fale porque você odeia também FIFA. Ah, Bahia. Tikio, bônus AK, Wing Eleven, Wing Eleven. É o final, é certo.